Deus fala, não adianta o homem tentar se esconder. Quando Deus fala, não adianta você tentar correr. Quando Deus fala, está assinado. Quando Deus fala, está carimbado. Creia que hoje é a tua vitória. Tu vais receber. Quando Deus fala, tudo acontece. Quando Deus fala, a terra estremece. Quando Deus fala, tudo acontece. Do jeito que falou. Quando Deus fala, tudo acontece. Quando Deus fala, a terra estremece. Quando Deus fala, tudo acontece. Assim diz o Senhor. Quando Deus fala, não há ninguém que possa resistir sua voz. Quando Deus fala é porque Ele ama, ama todos nós. Quando Deus fala, está decretado. Quando Deus fala, está confirmado. Os teus problemas são solucionados. Nele há poder. Quando Deus fala, tudo acontece. Quando Deus fala, a terra estremece. Quando Deus fala, tudo acontece. Do jeito que falou. Quando Deus fala, tudo acontece.